Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular sertaneja do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando, já tô aqui, né? Hoje eu estou gravando o meu programa de Araguaína, no estado do Tocantins. Mandando um abraço para todo o pessoal aqui da região de Araguaína, do Bico do Papagaio. Estamos rodando aqui o Bico do Papagaio por esses dias. E eu vou estar até o dia 5 de outubro, eu vou estar aqui pelo Tocantins. De vez em quando tem que ir a Brasília gravar meu programa de televisão. Mas estou mais por aqui, e você que está me ouvindo em qualquer lugar do Tocantins, pode ter certeza que eu vou passar aí na sua cidade, tá bom? Um abraço para todos os tocantinenses. A discoteca do Cleitão recebe hoje Ronaldo Filho e Araguaia. A Faculdade da Música apresenta a mestre Roberta Miranda. A frase irretocável de Madame de Stael. A oração de hoje, o mundo está precisando. A oração do amor. E a dica, dia 5 de outubro, vem aí, fique atento, porque o seu voto pode mudar o Brasil. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, ele não canta mais essa música, porque tem a palavra inferno, mas foi um dos seus maiores sucessos. Você lembra desta? César e Paulinho, uma música muito bonita que com certeza você vai se recordar. Eu começo trazendo aí, Os Canarinhos do Brasil, Pode Gastar. Pode gastar, pode gastar o quanto você quiser. Pode gastar, meu bem, pode gastar, eu pago. O meu dinheiro é pra gastar com mulher. Miséria pouca é bobagem, aceito qualquer proposta. Pode fazer seu pedido, não ficará sem resposta. Mulher que anda comigo, garanto que não desgosta. Hoje eu tô com a corda toda do jeito que o bicho gosta. Hoje eu tô com a corda toda do jeito que o bicho gosta. Pode gastar, meu bem, pode gastar. Pode gastar o quanto você quiser. Pode gastar, meu bem, pode gastar, eu pago. O meu dinheiro é pra gastar com mulher. Leite gostoso é no beijo, banana boa é no cacho. Cada coisa com sua coisa, é isso mesmo que eu acho. Adoro mulher bonita, pra isso é que nasce mais. Terá tudo o que quiser, mas tem que cair nos meus braços. Terá tudo o que quiser, mas tem que cair nos meus braços. Pode gastar, meu bem, pode gastar. Pode gastar quanto você quiser. Pode gastar, meu bem, pode gastar, eu pago. O meu dinheiro é pra gastar com mulher. O meu dinheiro é pra gastar com mulher. O meu saudoso amigo Pereiro, Feliciano e o Rafael, Os Canarinhos do Brasil, Pode Gastar. Abraçando os amigos de Palmas que curtem o nosso programa pela Criativa FM do Gil Modesto. Gil, um abração para você, um abraço para todos os meus colegas da Criativa FM. Já encontrei muitos ouvintes aqui em Palmas. O nosso programa em Palmas passa às 6 horas da manhã. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. não é quem suporta, sinto falta dele. Nessa hora bate desespero, ainda tem seu cheiro, quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ah, sozinho, naquele mesmo barzinho. Eliane Samuel, vou te procurar. Para Maria Neta, a minha nova amiga do Facebook, perfil número 2. Ela não disse onde mora, mas isso também não tem a menor importância. Maria Neta, seja muito bem-vinda, um grande beijo para você, viu? Essa aqui é uma gravação de 1972, é uma raridade pesquisada pelo professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas. Aguinaldo Timóteo, Velho Realejo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Naquele bairro afastado, onde em criança vivias, a remoer melodias uma ternura sem par. Passava todas as tardes um realejo risonho, passava como num sonho um realejo a tocar. Depois tu partiste, ficou triste a rua deserta. Na tarde fria e calma, ouço ainda o realejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar. Tu cantas alegre o realejo, parece que chora com pena de ti. Música.

o avô do João, Cleiton Aguiar, Madalena. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Já amei muitas mulheres, mas nenhuma me marcou como aquela Madalena que se foi e não voltou. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E depois daquele tempo eu não pude mais parar, noite, dia e noite, pelo mundo a esperar. Quem me desse o amor para dar o que lhe dei, mas cansei de procurar e ainda não achei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, se Madalena existiu ou se fui eu que sonhei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador. Cleiton Aguiar cantou dele, do Expedito Dantas, Madalena. No próximo bloco eu vou dar uma dica para você. Dia 5 de outubro está chegando aí. São as eleições, o momento da maior importância na vida do cidadão brasileiro. Já já eu tenho dicas para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma dica repetida e eu espero repeti-la ainda algumas vezes até o dia 5 de outubro, que é o dia da eleição. É um alerta que eu estou fazendo, eu sei que vai adiantar muito pouco. A mudança da prática política, ela demora anos, às vezes até gerações. Mas o fato é que no Brasil inteiro, já de algum tempo para cá, as pessoas resolveram vender o seu voto. Trocar por dinheiro, trocar por cesta básica, trocar por um conserto de uma bicicleta, por alguma coisa. E com isso nós criamos uma classe política que não deve a menor satisfação aos eleitores depois de eleito, porque ela não foi eleita, ela comprou o seu mandato. Comprou o mandato, vai ter que fazer negócio para recuperar o dinheiro perdido. O resultado você viu aí, né, no julgamento do Mensalão, com grandes estrelas da política brasileira presas no complexo da Papuda, lá em Brasília. Mas esses foram os que foram pegos com a boca na botija. Agora, esparramado por esse interior todo aí, pelo Brasil inteiro, está cheio de político que foi eleito comprando o seu mandato. Então, a minha dica agora, e vou repetir algumas vezes até o dia 5 de outubro, não faça isso, não venda seu voto. Você que vende o seu voto barato paga um preço muito caro. A política foi feita, a política é uma arte, a política foi feita, eu não gosto de política, mas é a política que põe escola na sua cidade, é a política que põe saúde na sua cidade, é a política que põe transporte, que põe segurança. Agora, se você escolher os políticos certos, porque se você escolher os políticos errados, né, outro dia até eu falei uma frase aqui no programa, não é a política que faz a pessoa virar ladrão, é você que faz o ladrão virar político quando você vota nele, né? Porque ninguém muda a maneira de pensar só porque foi eleito. O cara já era ladrão, ele não tinha tido oportunidade para roubar. Então,

prefiro atitudes, é você ou eu. De nós tem um que vai e outro ficará. Será muito difícil saber quem perdeu. Só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão, na ausência o sorriso. O que você precisa, eu também preciso. Casal sem juízo. Vai bater muita solidão, na ausência o sorriso. O que você precisa, eu também preciso. Casal sem juízo. Música nova do novo CD de Mozart e Moacir, Casal Sem Juízo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu quero mandar um abraço muito grande para os meus amigos de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde a Difusora Aliança FM 98,7 coloca o programa Cleiton Aguiar no ar todo dia de segunda a sexta-feira às 23 horas. São Gonçalo é uma grande cidade, não só do estado do Rio de Janeiro, é a segunda do estado do Rio de Janeiro, só perde para a capital, mas também é o 16º município mais populoso do país. Em 2013, segundo o IBGE, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tinha 1 milhão e 26 mil habitantes, num território de 249 km². Quem nasce em São Gonçalo é gonçalense. É uma cidade antiga, foi fundada no dia 22 de setembro de 1890, então no próximo mês de setembro vai completar 124 anos. O prefeito atual é o Neilton Mulim, do PR. O município de São Gonçalo faz divisa com Niterói, Maricá, Guapimirim e Itaboraí e fica a 25 quilômetros, pertinho ali, da capital do estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço aos amigos da Difusora Aliança FM, o pessoal que curte a gente pela 98,7 em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Depois diz que o carioca não gosta de caipira, gosta demais da conta, né? Aniversariando hoje, o Gerson Amado, Djalma Cardoso, Hélio Martins, Júlio Rezende Borges, Rafael Caetano, DJ Pereira Carvalho, Magna Cunha, Jorge Recife, Carlissandra Rosa da Silva, Vilma Rocha, Daniela Vieira, o violeiro Ângelo Máximo, Simone Nunes, Márcio Flávio Lopes. E você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Receba os nossos votos de muita paz, de muita luz e, principalmente, de muita saúde. Eu vou aqui à página 59 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Essa é uma oração que eu gosto mais de fazer aqui, porque o mundo está precisando muito disso, viu? A oração do amor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, dá-me a esperança para vencer todas as minhas ilusões. Planta em meu coração a sementeira do amor. Faz-me esquecer o mal e não provocar a dor. Faz de mim um homem justo. Ajuda-me a ser fiel às minhas palavras e aos meus sentimentos. Senhor, faz de mim um homem em todos os momentos, que eu nunca me envergonhe dos meus atos e nem dos meus pensamentos. Que eu tenha um espírito pacífico, que eu seja constante e verdadeiro. Senhor, transforma os meus rivais em companheiros, os meus amigos em entes queridos. Não me deixes nunca ser um cordeiro perante os fortes, nem nunca ser um leão diante dos fracos. Faz da justiça o meu forte, faz-me feliz até a morte. Senhor, dá-me o dom de saber perdoar. Afasta de mim o desejo de vingança. Ilumina os meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e coloque sobre eles

meu caçaba, um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, o meu quintal o brandei. Era um belo pé de cedro, pequenino em formação, sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri, 20 anos se passaram, em que distante vivi. A Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer, junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso na cidade de Cochim. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Meu pé de cedro está grande como o quê? Mas é menor que a saudade, hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara. Mas é menor que a saudade, que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te prandei. Relembrando Goiás, Tibagi e Miltinho, pé de cedro para os meus amigos de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul, onde o nosso programa vai ao ar todos os dias pela Cidade FM. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Madame de Stael. O remorso é a única dor da alma que nem a reflexão, nem o tempo conseguem apagar. O remorso é a única dor da alma que nem a reflexão nem o tempo conseguem apagar, é a frase irretocável de Madame de Stael. Remorso é um trem gostoso, né? Arremoendo a pessoa, que chega a secar a pessoa. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ronaldo Filho e Araguaia. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Tem muita gente que acompanha meu programa há muitos anos, desde o tempo da Rádio Planalto, Rádio Nacional, as outras emissoras por onde eu passei, mas que nunca viu uma fotografia minha, nunca me viu na televisão, né? Não sabe, fica imaginando, como é que será o Cleitão Aguiar? Branco, negro, amarelo, cor de rosa, gordo, baixo, careca, cabeludo, né? Eu só posso dizer para vocês que eu sou um velhão simpático, viu? Bonitão, brancão do zóio azul, o cabelo já tá meio branqueando. Agora, se você quiser me ver, é fácil, é só você entrar na televisão. Toda terça-feira, às 23 horas e todo domingo, eu apresento o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, que é a mais nova rede de televisão do Brasil. Tem muita gente que confunde com a TV Brasil. Não, a TV Brasil é aquela televisão do governo. Essa é a Rede Brasil de Televisão. Ela tem um logotipo que parece um pouquinho com a Globo, parece um pouquinho com a Record. A sede é em São Paulo e nós já estamos em mais de 200 cidades do Brasil. Mas se você não morar nessas cidades onde tem a sede da Rede Brasil de Televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC. Então você viu que a única televisão paga que não transmite o meu programa é a NET. Então você larga a NET, pega uma dessa aqui para você poder me ver, tá bom? Você também me assiste pelas parabólicas ou pelo site rbtv.com.br. Neste domingo eu vou estar conversando com dois candidatos ao Senado pelo Distrito Federal, a Sandra Quezado, do PSDB, e o Aldemário, do PSOL. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ronaldo Filho e Araguaia, Amor de Todo Jeito. desprezo que virou minha cabeça. Um coração não pode ser tratado assim. Agora é tarde pra fazer com que eu esqueça um novo amor que já tomou conta de mim. Foi uma estrela que brilhou em meu caminho. É o carinho que a outra não quis dar. Foi uma águia que pousou em meu telhado. Fui agarrado e não consigo me soltar. Embora sei que estou num beco sem saída, cada problema tem a sua solução. Vou dividir em duas partes minha vida. Duas mulheres, mas somente uma paixão. Se eu errei, não fui culpado. Falta de amor, coração chora no peito. Assim fiquei apaixonado. Como é gostoso a gente amar de todo jeito. Sei que estou num beco sem saída. Cada problema tem a sua solução. Vou dividir em duas partes minha vida. Duas mulheres, mas somente uma paixão. Se eu errei, não fui culpado. Falta de amor, coração chora no peito. Assim fiquei apaixonado. Como é gostoso a gente amar de todo jeito. Se eu errei, não fui culpado. Falta de amor, coração chora no peito. Assim fiquei apaixonado. Como é gostoso a gente amar de todo jeito. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ronaldo Filho Araguaia, Amor de Todo Jeito. Você gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3352-6993. 3352-6993. À sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. Final de semana esse telefone não funciona, é de segunda a sexta, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já pra sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais, vocês precisam aprender. E eu vou trazer uma grande professora, cantora e compositora top. A Faculdade da Música apresenta a grande mestre Roberta Miranda, Lembrança. Já faz tanto tempo que eu deixei ser importante pra você. Faz tanto tempo que eu não sou. E na verdade eu nem cheguei a ser. E quando parti, deixei ficar meus sonhos jogados pelo chão. Palavras perdidas pelo ar, lembranças contidas nesta solidão. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais. Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Fomos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode crer. Mesmo tempo